lágrima escorre no olhar frio do soldado. Campo de guerra sombrio, no asfalto sangue gelado. Eu vejo a peste na terra, sobrevivente sem alma. O silêncio inocente sendo jogado na vala. Sei que a rua é minha cara, minha coragem não falha. Pra defender a matilha, minhas armas tão carregadas. Procuro paz na estrada, atravessar as neblinas. Ver o sorriso no rosto estampado da minha menina. A missão, a vida, coração, a ferida. Bate de frente ou chora, se é covarde desvia. Maldade segue minha trilha, tá carregado sem blanque. Rabiscado com ódio, em letras banhado em sangue. Fui moleque sem chance, correndo nesse mundão. De madrugada sereno, cai no jardim da ilusão. Disposição aqui nunca faltou, nunca faltou. Minha rima rasga o véu das flores que ressecou. Decepção no coração do favelado. Favelado, favelado. Instituição de um exército fantasma. Favelado, favelado. Quem tá na guerra não pode baixar a arma. Decepção no coração do favelado. Favelado, favelado. Instituição de um exército fantasma. Favelado, favelado. Quem tá na guerra não pode baixar a arma. Um monte eu vi cair despencando nesse chão. Seus castelos de papel entrando em combustão. Perderam a visão, a voz, a audição. Verme quer me corromper, me derrubar na minha missão. Outro lado do mundão, nessa terra nordestina. Vim pra guerra, tô pro jogo nas ruas de Teresina. Na vida uma lei, os caminhos que trilhei. Cê me olha atravessado, mas não sabe o que passei. Nessa porra não tem rei, na sua frente é injustiça. A cada segundo o governo cria um terrorista. Os loucos vão pra prisão, desce o morro pra gerar sentimento.